nunca nem te vi, mas eu sei o seu odor. Sinto tesão em fazer cocô, meu peido é igual motor. Eu tô tipo Rap X dentro de um filme de terror. Eu comentei na sua track uma piada engraçada. Eu apaguei depois que ninguém deu risada. Eu fiquei sabendo de uns bagulho aí. Porra, de chegar mansinho, tu parece uma cachorra. No cio do baile da serra, eu vou te sarrar. Eu tô tipo de afeita, minha mano, eu gosto de dançar. Eu tô tipo a corte carrabuda dentro do Twitter. Eu fui sob a calça jeans, o meu saco agarrou no zíper. Quero Telegram, gorar no meu cartão do Inter. Quando eu bato o punheta, eu tô sempre gozando o glitter. Eu tô tipo web corno, fit com o Rap X. Eu bati punheta e gozei no meu nariz. Eu não sou não binário porque eu sou normal. Eu tô tipo Jeffrey Dahmer, eu assisto Ghetto Gaggers. Se eu fosse branco, eu ia querer ser negros. Eu me sinto wikis, excitando niggas. Se você comer meu cu, tu vai tirar e vai gozar na minha barriga. Eu não posso engravidar, eu não posso engravidar. Mano, eu sou muito novinho, vida inteira pela frente. Eu tô com HD lotado, mano, minoricamente. Minoricamente, eu tô roubando a minha avó. 35 pontos hípicos e um tipo loló. Ela mandou vídeo pros olas, filme tipo Telecine. E o Conic tá careca de tanto cometer crime. Vou roubar a minha avó só pra comprar o microfone. Já tá chato ir pro quarto e gravar no telefone. Só no chão eu tô gravando igualzinho webcono. 35 pontos hip, eu vejo o dia todo. Ficou puto só porque eu falei dele numa música. Você passou pano pra pedola. Eu não sou fiel do webcono, mas eu tiro print pra mostrar pros meus amigos. Mano, eu tô tipo webcono, fit com Rap X. Mano, eu tô tipo Jeffrey Dahmer, eu sou o rei do Herome. De segunda a segunda, nego, eu passava fome. Agora eu tô no shit trap, mano, eu já virei homem. 35 pontos zip, nunca vai sair de moda. Eu sou legal pra caralho, eu tô ligado que eu sou foda. Eu me sinto oriundo, não sei minha etnia. Se eu não sou branco, se eu não sou preto, mano, eu não tenho vista. Eu sou de ganaidoso, eu sou dono de uma bag. Salve pro Lasca Pedra, que é o rei do shit trap. A minha piroca é crocante, parece um crepe. Foda-se, eu sou o maior perigo da cidade, da Juliette. Com a mão no cu, eu me sinto fantoche. Eu sou do Nordeste, já fudi com vários bodes. Eu sou a razão do Kanye West ser cancelado. Eu sou a razão do Carlinho chupar cavalo. Eu sou a razão do Webcore não existir. E eu sou a razão de ter feat com Rap X. Eu sou a razão do Discord tá sim. Eu sou a razão de existir tudo de ruim. Fico excitado assistindo Cocoricó. Eu já gozei no saco de pipoca caricó. Eu peguei 12 mil do dinheiro da minha avó. Gastei tudo em Mickey e latinha de Skol. Paulo Cogos é minha ref e a Ingrid também. Bolsonaro é marxista e come puta em Belém. Eu sei onde fica Sete Além. É no Nordeste. Fritei um rato na janta e depois peguei a peste. Bubônica!